eterno crucifixo de luto. Submundo, vida de vagabundo. Meu conselho não é grátis, se fudido atrás das grátis. Minha rima está na ponta do lápis. Ser perdoado pela morte sem chance. Atitudes deixam lágrimas de sangue. Sentimento, sofrimento, pensamento. Na vingança é embaçada, só lamento. Enquanto morro, tô aqui escrevendo pai pro tô renascendo a cada dia, a cada hora. Fico esperto, eu tô atento, malandragem dá um tempo. Homem traído, fracassado, sabotagem. Na minha quebrada rola muita sacanagem. Repressão policial, já senti na pele é mal. Muitos pagam pelo que não fizeram. Confundiram traficantes, assim disseram. Os caminhos do perdão são esquecidos, porque todos os caminhos no final nos levam à morte. E não encontram inocentes nem culpados. E nós aqui apenas vítimas do ódio. O tempo passa, clima tenso. Eu me vejo até umas horas no meu quarto e vou ouvindo tic-tac. Imagino agoniado, uma bomba relógio. Logo em seguida o meu medo se confirma. Na madrugada ouço tiros, correria. Depois ouço uma sirene de polícia. Mulher pega, tô robô de noboia, dedo duro, agoniado. Jaz agora assassinado debaixo de 7 palmos. Enquanto isso, muitos seguem sua sina. Logo estarão com mulher do robô de noboia, que agora está no inferno, agoniando com capeta. Pode ter certeza. Por isso, pense antes de qualquer treta. E não se envolva, e não se meta. E não se mate, e não se luta. Deixe de treta, entenda a letra. Ou então, você foge da voz da verdade. E com certeza vai cair na cova. E se sair da cova, o laço dos seus próprios erros vão te prender. Aí você vai ver que a morte o espera de braços abertos. Quem dá tiro, leva tiro. Como você tá sendo para matar, tá. Quem dá tiro, leva tiro. A matança continua e ninguém nada faz. Quem dá tiro, leva tiro. Pobres, secretos, discriminados, homens cegos, crucificado por uma par de séculos. Somos tirados pelos bandidos, governantes. A minha vida e a sua não é como antes. Uma merda, o que você espera convivendo nas periferias, onde só existe guerra? Pode crer, moleque, nunca espere levar o tiro no meio da testa. É só inferno, é só festa, mas na verdade é Deus que te testa. Quem dá tiro, leva tiro. Diz o ditado da periferia. Então respeite chegado, que vive paz, vive sossegado. Nas quebradas de Brasília, descuidou, se fudeu. Não demore quem atira, descuidou, se fudeu. Acendeu um baseado, descuidou, se fudeu. Fique esperto com a polícia, descuidou, se fudeu. Nós somos código penal, descuidou, se fudeu. BF é que significa, descuidou, se fudeu. Rapaziada de atitude, descuidou, se fudeu. Marca malandro na sequência, descuidou, se fudeu. Minhas lutas me levam no tempo e misturam as minhas ideias. Já passei por maldades, misérias, mas repuso com o cheiro da erva. Pois nas quebradas de Brasília o que impera é o medo da morte, é o medo da bala, é o ferro em punho em todo lugar. É assim, artigo número 1, respeito na quebrada. Artigo número 2, não entre parada errada. Artigo número 3, caguete vai pra vala. Artigo número 4, descuidou, se fudeu. Artigo número 5, vai com Deus. No dia dos finados, vou ver os meus chegados e peço luz a todos que eles descansem.